Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, como eu já disse, o nosso tema de hoje, inshallah, o tema da nossa aula de hoje é a questão do hijab. E como nós sabemos, hoje no Ocidente, inclusive até em partes do mundo islâmico, existe um mau entendimento com relação ao hijab, e as pessoas não compreendem a questão do hijab, principalmente no Ocidente, que as pessoas olham para o hijab com maus olhos. Acreditam que o hijab seja um costume árabe, ou um costume antigo, e que não pode ser aplicado hoje em dia. Geralmente, as irmãs que usam hijab, percebem que as pessoas olham para o hijab como algo antigo. E quando nós dizemos que seguimos o exemplo de Maria, eles dizem, ah, mas naquele tempo Maria se vestia assim. Como se nesse tempo Maria se vestiria de outra forma. Então, nós vemos que as pessoas não compreendem o sentido do hijab. Infelizmente, muitos muçulmanos hoje negam a obrigatoriedade do hijab e creem que o hijab não é obrigatório. E isso é um grande haram e um grande mal entendido. E infelizmente também, hoje nós temos passado por uma fase na qual está acontecendo a deturpação do hijab. Né? Nós vemos que o hijab, hoje não é o mesmo hijab da época da Sahabiyat. Não é o mesmo hijab prescrito no Coran. Nosso hijab de hoje, muitos hijab de hoje, não estão cumprindo com o objetivo do hijab. Então, todas essas questões a gente vai tentar abordar nessa aula, inshallah. E, em primeiro lugar, nós vamos começar mostrando a obrigatoriedade do hijab. Nós sabemos que qualquer pessoa que nega qualquer mandamento do Coran ou da Sunnah, se a pessoa crê que esse mandamento não é obrigatório, quando está claramente dito no Alcorão ou na Sunnah que é obrigatório, se a pessoa negar isso, a pessoa se torna um incrédulo. Porque o muçulmano não nega parte alguma do Alcorão, nem parte alguma da Sunna. É, nós não cremos uma parte do livro e negamos outra, como fez o povo de Israel. Nossa umma crê em todo o livro. E mesmo que não consiga cumprir, ela crê na obrigatoriedade destes pilares. Então, o que é mais grave não é a pessoa não usar o hijab, mas a pessoa negar a obrigatoriedade do hijab. Então, o primeiro ponto da nossa aulinha de hoje é falar com relação à obrigatoriedade do hijab. Mostrar as evidências claras no Alcorão com relação ao hijab. Como nós sabemos, são dois versículos no Alcorão, dois versículos claros a respeito do hijab no Alcorão. E inúmeros ahadiths, inúmeros ditos do profeta e inúmeros relatos da sahabiyat falando a respeito do hijab. Entre os versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala disse na sura An-Nur, na sura da luz, dize às fiéis que recatem seus olhares, conservem seus pudores e não mostrem seus atrativos, além dos que normalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus e não mostrem seus atrativos, a não ser a seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, as mulheres, suas servas, seus criados isentos das necessidades sexuais, ou as crianças que não discernem a nudez das mulheres, que não agitem os seus pés para que não chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos, ó fiéis, voltai-vos todos arrependidos a Deus, a fim de que vos salveis. Então, este versículo, se fosse só esse o versículo, já seria claríssimo e já bastaria. Então, que recatem seus olhares, conservem seus pudores e não mostrem seus atrativos além dos que normalmente aparecem. Segundo alguns relatos dos sábios, essa exceção é com relação às mãos e o rosto, e que cubram o colo com seus véus e não mostrem seus atrativos, a não ser os seus esposos. E aí vem toda a lista de pessoas nos quais é permitido a mulher aparecer sem o hijab. Em outro versículo, na sura Al-Ahzab, os partidos, ó profeta, dize às tuas esposas, às tuas filhas e às mulheres dos fiéis, que quando saírem, se cubram com suas mantas. Isso é mais conveniente para que se distingam das demais e não sejam molestadas. Sabei que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Então, esse versículo também está claríssimo em diversos relatos da Sunna. Num deles, onde Aisha, radiyallahu anha, relata que quando foi revelado esse versículo, cada homem foi até a sua família e recitou esse versículo para suas mulheres, suas filhas, esposas, mães, e que imediatamente as mulheres dos Ansar, dos habitantes de Medina, colocaram sobre seus corpos capas da cabeça aos pés, ou seja, que cobriam todo o cabelo e cobriam todo o corpo. Então, imediatamente, quando escutaram o versículo de Allah, imediatamente disseram, escutamos e obedecemos, e se vestiram e cobriram seus corpos com hijab. Então, hoje em dia, nós vemos pessoas querendo dialogar a respeito da obrigatoriedade do hijab. Algumas pessoas trazendo argumentos fúteis e argumentos sem consistência alguma, os quais querem mostrar que o hijab é um costume dos antigos, que o hijab não é uma ordem do Alcorão. Então, esses dois versículos já nos bastam por prova de que o hijab é obrigatório. Esses dois versículos nos mostram que o hijab é obrigatório. E quando nós vemos esses versículos, nós percebemos o seguinte, que em nenhum momento fala a respeito só do cabelo. Fala com relação a seus atrativos. E os atrativos da mulher não é só o cabelo. O corpo dela todo é um atrativo. Subhanallah. Em diversos versículos, tem outros hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde diz que a mulher é toda aura. A mulher é toda aura. Porque ela, como se tudo no corpo da mulher fosse parte íntima. E que sempre que uma mulher sai na rua, o shaitan embeleza ela mais ainda para os homens. Então imaginem, se só o cabelo fosse, no caso, só o cabelo fosse um atrativo. Não só o cabelo, mas todo o corpo dela é um atrativo. Tudo na mulher é um atrativo. Então, esses versículos não se referem somente ao cabelo. Infelizmente, muita gente hoje está achando que o hijab é só o cabelo. Usa um lencinho na cabeça e o resto não importa. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãs, porque o hijab é um hijab completo. Algo que cubra realmente as belezas da mulher e os atrativos da mulher. E, sem dúvida, que o corpo todo da mulher é um atrativo, não só o cabelo dela. Então, algumas pessoas que querem negar a obrigatoriedade do hijab, algumas pessoas dizem que o hijab é um costume da época da jahiliya, que os árabes, antes do Islã, usavam hijab. E que o Islã nada estipulou a respeito do hijab. Algumas pessoas dizem que isso é um costume dos antigos. Os árabes antigamente usavam hijab. Então, as pessoas que usam hijab hoje estão seguindo os costumes dos seus antepassados. Esses são os argumentos daqueles que querem negar a obrigatoriedade do hijab. Assim como de muitas pessoas, como eu já falei no início, nós dizemos, nós seguimos o exemplo de Maria. Ah, mas naquela época, como se eles acreditassem, e óbvio que não acreditam nisso, como se acreditassem que Maria, se vivesse hoje, iria se vestir como eles. Ou seja, sem o hijab. O que é um absurdo. Então, eles acham que aquela vestimenta não representa algo religioso. Que aquela vestimenta é um costume antigo. Esse é o argumento daqueles que querem negar a obrigatoriedade do hijab. A resposta para isso, em um versículo do Alcorão, a gente responde essa questão. Allah disse no Alcorão, e permanecei tranquilas em vossos lares, isso é uma exortação a todas as muçulmanas, e permanecei tranquilas em vossos lares, e não façais exibições como as da época da idolatria. Ou seja, não façais exibições como as da época da idolatria. Na época da idolatria existiam exibições. As mulheres não se vestiam com hijab na época da jahiliya. Não se vestiam com hijab na época da idolatria. Pelo contrário, elas faziam exibições de seus corpos. Usavam alguma coisa parecida com hijab, alguns véus. Mas isso não escondia a beleza da mulher, nem escondia seus atrativos. Então, as mulheres na época da jahiliya utilizavam se vestiam de forma a mostrar sua beleza e a se expor perante os homens. E por isso o Alcorão exortou as mulheres muçulmanas que fizessem o contrário. Se as mulheres na época da jahiliya, se as mulheres na época da idolatria fizessem isso, usassem o hijab, por que que Allah subhanahu wa ta'ala colocaria no Alcorão que a mulher muçulmana deveria ser diferente delas? Então isso mostra que isso não tem fundamento, que na época da jahiliya elas faziam exibições dos seus corpos e o Alcorão nos exortou a ser diferente delas. Tanto é que, no outro versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito do hijab, ele disse: isso é mais conveniente para que se distingam das demais e não sejam molestadas. Então quer dizer o quê? Que na época da jahiliya, as mulheres não se vestiam como as muçulmanas. As mulheres faziam exposição dos seus corpos e Allah subhanahu wa ta'ala exortou as muçulmanas que fizessem o contrário. Então esse argumento não serve. Que o hijab é uma vestimenta da época da jahiliya, isso não serve. Porque na jahiliya não se usava hijab. O Islã foi quem trouxe de volta esse mandamento divino do hijab. O hijab não é um costume dos árabes. É um costume, uma tradição das religiões e tradição dos virtuosos. Porque se nós formos olhar, Maryam se vestia com hijab. Todos os virtuosos se vestiam com hijab. E todas as religiões, inclusive no cristianismo, quando nós vemos as madres, como elas se vestem? Com hijab. Isso elas não fazem por costume. Fazem conforme uma ordem divina. Então, antes de mais nada, nós temos que entender que o hijab é uma ordem divina. Não é uma questão de machismo. Pelo contrário, nós veremos que o quanto o hijab traz benefícios para a mulher. E, ao mesmo tempo, o hijab não é um costume. O hijab é uma ordem divina que traz benefícios para a sociedade inteira e, em primeiro lugar, para a mulher. O segundo argumento que as pessoas utilizam para não usar o hijab, ou para dizer que o hijab não é obrigatório, que o hijab não é fácil. E que o din, que a religião, é facilidade. E o hijab não é fácil. Então, antes de mais nada, nós temos que ver que o Islam é fácil. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou que o Islam é fácil. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: facilitem as coisas para as pessoas e não façam as coisas difíceis para elas. E deem as boas novas e não os façam fugir do Islam. Isso é um hadith sahih, Bukhari e Muslim. Facilitem as coisas para as pessoas e não façam as coisas difíceis para elas. Deem as boas novas e não os façam fugir do Islam. Então, esse hadith nos mostra o quê? Que o Islam, as regras do Islam são fáceis. As regras do Islam são fáceis. E nós devemos mostrar essa facilidade do Islam. Mostrar essa facilidade do Islam. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: a religião é fácil. Quem exige demasiado de si mesmo, não poderá suportar. Não sejam extremistas e tratem de se aproximar da perfeição. Tenham boas novas da recompensa que receberão. E fortifiquem-se com a oração pela manhã e pela tarde, e com a oração noturna. Hadith, também, Sahih Bukhari. E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: e não vos impôs dificuldade alguma na religião. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Então, todos esses ahadith nos mostram que o Islam é facilidade. O Islam é facilidade. Quando nós dizemos que usar o hijab é demasiadamente difícil, então nós estamos negando esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não vos impôs dificuldade alguma na religião. Todas as regras do Islam, nas quais Allah subhanahu wa ta'ala colocou como obrigatório para os muçulmanos, todas elas, em verdade, são fáceis. Não tem dificuldade alguma. Nenhuma regra é impossível de se cumprir. E Allah subhanahu wa ta'ala facilitou muitas coisas na religião. Por exemplo, uma pessoa que não encontra água para fazer a ablução. Allah subhanahu wa ta'ala facilitou que ela encontre, que se ela não encontra água, que ela faça com a terra. Faça a ablução com a terra, o tayammu. E facilitou, no caso da viagem, a pessoa que faz as orações pode diminuir suas orações ou juntar as orações na viagem. Diversas regras onde Allah subhanahu wa ta'ala facilitou o Islã para que seja cumprido. Mas nós não podemos alegar com este hadith que nós devemos fazer aquilo que nós achamos que é fácil. Ou seja, nós não podemos negar uma ordem do Coran por dizer que o Islã é fácil. Ah, não, o hijab não é obrigatório porque o Islã é fácil e o hijab não é fácil. Isso é porque nós, nosso nafs, nosso ego não quer se esforçar para cumprir com a ordem de Allah. E isso é uma coisa totalmente diferente da regra do Islã. O Islã é fácil naquilo que foi estipulado, naquilo que foi colocado como ordem por Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, nós, por não querermos nos esforçar no caminho de Allah, dizer que isso é difícil e não querer cumprir, é outra coisa. Então, este argumento que as pessoas utilizam, de que o hijab não é obrigatório, porque o Islã é facilidade e o hijab não é fácil, este argumento não tem fundamento algum no Islã. Porque o Islã é fácil e isso é prova de que o hijab é fácil. O hijab é fácil. Agora vem o quê? A questão do nosso esforço, o esforço do nosso nafs, do nosso ego, em querer cumprir com a ordem de Allah. E para isso, em tudo. Por exemplo, se nós, mesmo a regra mais ínfima do Islã, nós precisamos de um esforço para cumprir com ela. Mesmo a regra mais fácil do Islã, o Shaitan quer nos fazer enxergar como difícil. Mas nós precisamos de um esforço. Nós precisamos de um esforço. E isso não quer dizer que o Islã não seja fácil. É fácil, mas existe o jihad. Existe o esforço que nós devemos fazer. Então, eu só coloquei esses dois argumentos, porque geralmente são dois argumentos que as pessoas utilizam para dizer que o hijab não é obrigatório. E Allah subhanahu wa ta'ala disse também no Alcorão, não é dado ao fiel, nem à fiel, agir conforme seu arbítrio, quando Deus e seu mensageiro é que decidem o assunto. Sabei que quem desobedecer a Deus e ao seu mensageiro, desviar-se-á evidentemente. Ou seja, quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta um assunto, decreta uma obrigatoriedade, não cabe a nós agirmos conforme nosso arbítrio. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que o hijab é obrigatório, não cabe a nós agir conforme o nosso arbítrio. Ah, eu não consigo. Ah, eu não quero. Mas Allah subhanahu wa ta'ala decidiu e a nossa obrigação é dizer, escutamos e obedecemos. Mas agora vem a questão, por que o hijab? Então, com isso, creio que é mais do que óbvio as 300 milhões de benefícios que o hijab traz para a mulher muçulmana. Em primeiro lugar, o hijab protege a mulher, protege a castidade da mulher e protege a sociedade inteira. Irmãs, a grande maioria dos haram, a grande maioria dos pecados que acontecem no mundo hoje, vem por trás da questão da falta do hijab. E o shaitan, que a maldição de Allah seja sobre ele, sabe que a melhor forma de desviar uma sociedade inteira é tirando o hijab da mulher. Tirando o pudor das pessoas. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, certamente cada religião tem uma característica em particular, e a característica do Islã é a modéstia. A característica principal do Islã é al-hayá, ou seja, a modéstia, o recato, a timidez. Essa é a principal característica do Islã e a principal característica dos muçulmanos. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão. Só um momentinho, irmãs. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão. Ó filhos de Adão, com efeito criamos para vós vestimenta para cobertar as vossas partes pudentas e adereços. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Este é um dos sinais de Allah para que meditarem. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente como quando fez sair os vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver as suas partes pudentas. Por certo, eles, seus sequazes, vos veem de onde vós não os vedes. Por certo, nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta aqui. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente como quando fez sair os vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver as suas partes pudentas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta que uma das maiores armas do Shaitan para desviar a humanidade é fazer as pessoas tirarem suas vestimentas. E subhanallah, irmãs, quantas coisas, quanto haram, quantos crimes acontecem por trás da falta de vestimenta? Da falta de vestimenta correta. Subhanallah, a partir do momento em que a mulher tirou o hijab, de que a mulher se expôs, o que aconteceu? Ela foi desvalorizada. A mulher se tornou desvalorizada, porque ela passou a ser avaliada pelo seu corpo e não pelo que ela realmente é. A mulher virou, a mulher, principalmente no Ocidente, virou um objeto de prazer. Um objeto, assim como qualquer outra mercadoria, na qual é vista a parte exterior dela. É visto o corpo dela. O resto não é analisado. Infelizmente, a grande maioria dos casos acontece isso. Além disso, o que cresceu na sociedade mundial? O que a gente viu que cresceu enormemente? A zina, a fornicação, o adultério. Isso cresceu enormemente na humanidade. Hoje é tão normal que, infelizmente, inclusive em países muçulmanos, nós temos visto essas questões. Fornicação e adultério em massa. Hoje o casamento não existe mais. No Ocidente, o casamento já não tem mais lugar como tinha antigamente. Por quê? Porque hoje em dia, como se mantém um casamento se a zina, a fornicação, tudo está exposto na frente das pessoas? Tudo está exposto na frente das pessoas. Não existe mais o respeito. Hoje, um casal está andando na rua. Na frente dele, o marido vai encontrar milhares de mulheres seminuas se expondo em frente a ele. Isso acaba com o casamento. Acabando com o casamento, acaba com o quê? Acaba com a base da família. Acabou com a base principal da família. A base principal da família é o casamento. Acabando com a base principal da família, acaba com a sociedade inteira. Hoje em dia, nós temos filhos que não sabem quem são os pais. E milhares são de crianças que não sabem quem são seus pais, que não sabem quem são suas mães. Crianças abandonadas na rua, crianças sem nenhum tratamento, nem direitos com relação aos seus pais, não tem direito algum, nem conhece seus pais. E isso tudo está crescendo no mundo de forma geral. Isso tudo por falta de um hijab. Subhanallah, se a gente analisar a fonte principal de tudo isso, nós vemos que é a falta do hijab. O Islam, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sabe onde estão as fontes do haram. E por esse motivo, Allah subhanahu wa ta'ala fechou todas as portas do haram. Todas as fontes pelo qual o haram cria raízes. E uma das principais fontes nas quais o haram ganha. Então, como eu estava dizendo, irmãs, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fechou todas as portas na qual o haram ganha raízes. O haram faz raízes. Então, a primeira porta para se fechar grande parte do haram que acontece na sociedade é o hijab. E nós devemos ter a consciência disso. Vejam que no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah escreveu uma porção de fornicação ou do adultério que todo homem cometerá inevitavelmente. A zina dos olhos é o olhar. A zina da língua, zina, fornicação da língua, é falar. E a zina do coração é desejar e querer. E logo as partes privadas ou confirmam ou negam tudo isso. Então, subhanallah, imaginem que cada vez que uma mulher saia na rua sem o hijab adequado, ela está exortando, ela está chamando as pessoas a cometerem a zina. Subhanallah, mesmo que a intenção dela não seja isso, ela chama as pessoas a cometerem a zina. Se não é a zina geral, é a zina a partir dos olhos, a zina a partir do coração, a zina a partir da fala. Então, subhanallah, uma mulher sem o hijab, ela acaba sendo... ela acaba incentivando esse tipo de problema na sociedade. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala exortou as mulheres que temessem a Allah e que se vestissem com hijab. E por esse motivo, Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam exortou as mulheres que não usam hijab com relação ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: há dois tipos de pessoas em inferno que eu não vi. Homens com chicotes como rabos de gado, com que golpeiam as pessoas, e mulheres que estão vestidas, mas nuas, caminhando de forma a atrair as pessoas, e com algo como corcovas de camelos em suas cabeças. Eles não entrarão no paraíso, nem sequer cheirarão a sua fragrância, e sua fragrância pode ser cheirada de uma distância enorme. Então, subhanallah, essas pessoas no qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse vestidas, mas nuas, no sentido de que elas estão vestidas, mas a roupa é tão justa, marca tanto o corpo que é como se ela estivesse nua. Ou a roupa é tão transparente que é como se ela estivesse nua. É o que nós vemos hoje. Se nós olharmos as modinhas que o Ocidente tem lançado, nós vemos que infelizmente as mulheres estão vestidas, mas nuas. É como se elas estivessem nuas. E dessa forma acabam sendo mais sedutoras do que se estivessem nuas. E por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: elas não entrarão no paraíso, nem mesmo se cheirarão a sua fragrância. Então, irmãs, essa questão nós devemos levar a sério. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo de todos é que a pessoa, que todas nós todos sabemos que nós precisamos nos esforçar. Ainda mais no país ocidental, no qual nós sabemos que as pessoas vão nos olhar com cara feia, ou que as pessoas vão nos julgar por estar usando o hijab. Em primeiro lugar, nós devemos olhar, pensar que isso é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta é porque é para o nosso bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós devemos crer que isso é obrigatório. Então, antes mesmo de nós usarmos o hijab, tem que vir na nossa mente, nós temos que ter a crença completa e clara de que o hijab é obrigatório. Porque, como eu disse, negar a obrigatoriedade do hijab é mais grave do que não usar o hijab. Porque tu está negando uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa que morre negando a obrigatoriedade do hijab, assim como negando qualquer obrigatoriedade que Allah subhanahu wa ta'ala tenha prescrito no Alcorão, morre como incrédulo. Morre como incrédulo, porque nós não podemos negar nenhum versículo do Alcorão. Mas a mulher que morre sem usar o hijab pode ter o perdão de Allah, assim como pode ter o castigo. Allahu a'lam. Então, primeiro ponto, a crença clara e óbvia de que o hijab é uma obrigação clara no Alcorão e clara no Sunnah. Isso tem que estar claro na nossa mente. Mesmo que nós não usemos o hijab, nós devemos ter essa crença clara na nossa mente. E admitir a nossa fraqueza se nós não usamos. Se não usamos o hijab, admitir que eu não uso porque eu sou fraca. Mas eu não uso, não é questão que eu não use porque não é obrigatório. Eu sei que é obrigatório, mas eu não uso porque eu sou fraca ainda para usar. No sentido, fraqueza no sentido de não conseguir me esforçar. Mas como eu disse, a religião é facilidade. Todas nós temos condições de usar o hijab. Todas. Allah não prescreveu nada que fosse acima das nossas forças. Todas nós temos condições de usar o hijab. Agora, cabe a cada uma enfrentar seus pequenos probleminhas, que nós sabemos que, alhamdulillah, são pequenos. É um olhar, é uma fala, é um deboche daqui ou dali. Mas, alhamdulillah, ninguém está colocando uma arma na nossa cabeça e nos obrigando a tirar o hijab. E, alhamdulillah, ninguém está abrindo um fosso na terra e nos jogando no fogo porque nós usamos o hijab. Alhamdulillah. Mas existiram tempos no qual a pessoa dizia La ilaha illallah, se passava um machado ou se passava uma serra no meio da cabeça da pessoa, porque ela dizia La ilaha illallah. E existiram tempos que abriram fogueiras em fossos e queimaram as pessoas vivas por dizerem La ilaha illallah. E alhamdulillah, nós não estamos passando por esse problema. Alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos dê essa força, insha'Allah. Então, irmãs, as dificuldades que nós vamos passar são ínfimas perto de outras que tanto os sahaba como outros crentes passaram. Nossas dificuldades são ínfimas. E subhanallah, aquele que decide andar no caminho de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilita tudo. Facilita o caminho e facilita todos os problemas. E subhanallah, quantas pessoas achavam que os problemas seriam enormes por usar o hijab, e depois de usar o hijab viu que, alhamdulillah, não era tudo aquilo. Se tornou muito mais fácil do que antes. Allah subhanahu wa ta'ala facilita o caminho daquele que quer andar nesse caminho. Mas nós temos que ter a intenção correta de seguir esse caminho. Essa intenção verdadeira de querer seguir o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, primeira questão, a crença de que é obrigatório. Em segundo lugar, a intenção de querer usar. Em primeiro lugar, por temor a Allah. Usar o hijab por temor a Allah. Porque eu sei que se eu não usar, tem um castigo de Allah. E irmãs, não vale a pena nós perdemos a nossa outra vida por causa do hijab. Por negar o hijab. Por causa da nossa vaidade. Nós não podemos utilizar, fazer com que a nossa vaidade seja nosso Deus. Nós não podemos fazer com que a nossa vaidade seja nosso Deus. Allah acima de tudo. Então, Allah está acima da minha vaidade. Allah está acima da minha vaidade. Não diz que eu tenho que abandonar toda a minha vaidade. Pelo contrário, a mulher pode ter, seguindo tendo sua vaidade dentro da sua casa, dentro do círculo das pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Mas na rua, nós temos que abrir mão dessa vaidade. Em prol da sociedade toda. Em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e em temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso em primeiro lugar. E outra questão, irmãs, outra questão, é a questão, depois que a pessoa botou o hijab, a pessoa colocou o hijab, alhamdulillah. Cuidado para a gente não mudar a intenção do hijab. Cuidado para nós não mudarmos o sentido do hijab. Irmãs, usar o hijab é por pudor e por modéstia. Usar o hijab é por uma questão religiosa. Então, vamos deixar com que o hijab tenha realmente a aparência de algo religioso. Não vamos mudar o sentido do hijab. Infelizmente, hoje em dia nós estamos vendo modas com relação ao hijab. E não digo que seja totalmente errado, mas dependendo da vestimenta, dependendo de como está indo o nível dessas coisas, pode estar mudando todo o sentido do hijab. E o hijab que nós estamos usando pode virar simplesmente uma fantasia. Então cuidado para o shaitan não nos levar por esse caminho. Infelizmente, o shaitan está levando muitas sociedades, inclusive islâmicas, a esse caminho. Onde, infelizmente, começaram as modinhas com relação ao hijab. Uma blusinha mais justinha, uma calça jeans e o hijab. Ou um hijab extremamente colorido, com uma roupa extremamente chamativa. Ou então, hijab repleto de pedrinhas e colorido e tal, cheio de vaidade, cheio de beleza naquele hijab. E uma roupa inadequada. Irmãs, hijab é sinal de modéstia e sinal de religiosidade. Alguém de nós imaginaria Maria, que Allah seja satisfeito com ela, Maria, mãe de Jesus, com um hijab cheio de pedrinhas, ou de brilhos, ou com um hijab rosa-pink? Ninguém imaginaria. Porque Maria mostra pudor, modéstia e religiosidade. E todo aquele que mostra pudor, modéstia e religiosidade não pode mostrar esse lado que não tem nada a ver com isso. Então, irmãs, muito cuidado com a questão do hijab. Hijab não é fantasia. O shaitan quer fazer as pessoas mudarem o sentido do hijab. O hijab é para cobrir o corpo da mulher. O hijab é para fazer com que a mulher tenha Quem olhe para a mulher saiba que ela seja que ela é uma religiosa. E não olhe para ela, ah, ela é uma dançarina. Não, ela é uma árabe. Não, ela é uma religiosa. E subhanallah, quando nós utilizamos o hijab de forma correta, as pessoas olham e percebem que é uma religiosa. Então, subhanallah. Então, irmãs, o shaitan está fazendo isso na nossa nação. Está fazendo isso na umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está querendo desviar as pessoas, desviar as mulheres do caminho correto do hijab. Irmãs, o corpo é uma aura. O corpo é parte íntima da mulher, deve ser coberto. Então, hijab com roupa justa não tem nada de religioso. Infelizmente. Hijab com roupa justa não cumpriu com o objetivo principal do hijab. Infelizmente, hoje em dia, algumas irmãs usam hijab e chamam mais atenção do que uma mulher sem hijab. Porque a vestimenta acaba sendo mais chamativa e a vestimenta acaba atiçando a pessoa a querer saber o que está por baixo daquela vestimenta. Quando, na verdade, ela usa uma vestimenta que delineia o corpo. E o hijab, entre as primeiras condições do hijab, é que não seja chamativo, que não seja justo e que não revele o que está por baixo. Não revele o corpo da mulher que está por baixo daquele hijab. Então, irmãs, cuidado com essa questão. Isso é importante a gente alertar e para todas nós corrigirmos nosso hijab. Então, todas nós devemos, cada uma de nós, analisar nosso hijab. E se nós formos olhar hoje, nos países islâmicos, se nós fôssemos comprar um hijab, comprar uma vestimenta correta, é mais difícil de encontrar hoje em dia. Se nós vamos comprar um jilbab, que é aquela capa que se usa por cima, como se fosse um vestido, só que com botões na frente. Se nós vamos comprar um jilbab hoje no país islâmico, nós encontramos esse jilbab extremamente ajustado, com tudo delineado com relação ao corpo da mulher, acinturado, isso, verdade, irmã, acinturado e no qual revela o que está por baixo. Revela a cintura, revela o corpo inteiro da mulher. Está com um jilbab, mas não está vestida corretamente. Então, subhanallah, ou até inclusive hoje em dia as abaias, nós temos visto extremamente bordadas, extremamente acinturadas. Infelizmente, esse é o trabalho dos inimigos de Allah com relação a desviar nós o caminho do hijab correto. Então, irmãs, se o hijab não está cumprindo com a sua missão de afastar as pessoas da zina, afastar as pessoas da fornicação e do adultério, é porque o hijab não está correto. A partir do momento que o hijab estiver correto, muita coisa será evitada. Mas como eu disse, não podemos nos enganar achando que nós estamos usando o hijab, quando na verdade nós estamos usando uma fantasia. Então, enganar a Allah, subhanahu wa ta'ala, nós não vamos. Então, não vamos enganar a nós mesmas. Vamos tomar cuidado com o nosso hijab, vamos tomar cuidado com a nossa vestimenta e vamos, cada uma de nós, analisar nossa vestimenta e ver se realmente está conforme a vestimenta correta e conforme aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala exigiu de nós. Então, irmãs, vamos temer a Allah e vamos tentar fazer isso da melhor forma possível e vamos tentar melhorar cada vez mais. Subhanallah, esse é um tema que, por mais que nós estudemos, sempre nós vamos encontrar alguma falha ou algo que a gente tem para melhorar. Então, sempre nós todas temos algo a melhorar, algo a corrigir nos nossos erros. Hoje, nossas. Infelizmente, hoje a gente vê as pessoas usando hijab com brilho ou com algo assim. Nós já vemos isso como normal. E aí que está o problema. Quando nós começamos a enxergar o hijab incorreto, o hijab errado como certo, o que vai ficar pra, o que ficará para as próximas gerações? Se hoje as pessoas estão vendo o hijab errado como correto, o que ficará para as próximas gerações? As próximas gerações nem saberão o que é hijab. As próximas gerações vão ver as mães usando aquele tipo de hijab, para ela aquilo é o hijab. Para ela aquilo vai ser o hijab. E vai se apagando, vai se perdendo o sentido correto do hijab. Então, cuidado para a gente não colaborar nessa questão e que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude sempre a melhorar da melhor forma, cumprir da melhor forma as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que a gente seja daquelas que ouvem a exortação e que seguem a orientação. Barakallahu fikum, irmãs. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.